queremos te dizer, Senhor, como é grandioso. Como é majestoso. Tê-lo como Pai. Cada instante perto. Gostoso te adorar. Reina livre em nossos corações. Cada instante vamos te adorar. Te rendemos glória. Queremos te dizer, Senhor, como é grandioso, como é majestoso, tê-lo como Pai. Cada instante perto.